Stanley Dipper. And for all the BKs in 93, but you don't hear me though. Straight everyday banging, slanging, you know what I mean? That evil ass seaside. Stanley Dipper. That's it. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Então vim, aqui estou, mas respeito por favor. O rap firme forte se ligou. Cara feia pra mim é fome, seu doutor. Engole seu preconceito, meu senhor. Aqui cheguei, aqui vou ficar. Minha história aqui vou plantar. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Saudade de Cuiabá, claro que tenho, mas aqui em Curitiba eu vou prosperar. Deus está comigo e nada vai me abalar. Inimigo ri, mas depois vai chorar. Quem desacreditou? Quem me subestimou? Quem me odiou? Quem me julgou? Sinto muito em lhe dizer, o mal não está em mim, o mal está em você. Ser humano medíocre e mesquinho, que não quer ver o outro vencer. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Pra esse tipo de gente, só dou um conselho. Vai ali no mercado, compra detergente. E diante do espelho, beba moderadamente. Quem sabe assim, você lava a boca, você limpa a mente. Verá que sua vida mudará completamente. Eu vou seguindo em frente, rimando nessa canção. Pra tudo na vida existe a superação. Saudade sufoca dentro do coração. Saudade de quem eu deixei para trás. Desiste jamais. Vida que segue, o que não mata fortalece. Então se alegre, porque lembrança boa a gente não esquece. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Há dias que me entristece, que causa estresse. Amigo desregresse, volta pra tua terra, pois ela te merece. Porque o frio derrete os corações humanos. Calma, calma, calma, pera aí mano. Apesar dos pesares, acredito no ser humano. E voltar, ha, ha, nem pensar. Tá fora de cogitação, conquistaria algumas coisas aqui, meu irmão. Então segue o baile, o meu rap não está em braille. Mas o deficiente visual entende, compreende, sabe do que eu tô falando. Por aqui, continuo andando. Às vezes me pego chorando e do nada me pego rimando. E através do som, vou desabafando. E Cuiabá, lugar melhor não há. Mas infelizmente a crise chegou pra ficar. De fato, na minha terra fiquei sem contrato. Mais um professor desempregado, vim tentar a sorte por esses lados. Aqui estou, me adaptando, não deixando o lado cuiabano, mas conhecendo o lado curitibano. Na vida faço plano, a cada dia vou melhorando, pelo menos vou tentando. E assim, chega ao fim, ao primeiro rap em solo curitibano. Afinal de contas, em qualquer lugar, mano é mano. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai.